desaguisado. O menino nos nasce, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Oh! Vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos.